Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve: estou me preparando para entrevistas de seleção via CEE, Centro de Integração Empresa-Escola, pois busco um estágio profissional. Serão minhas primeiras entrevistas. Já fiz uma boa pesquisa sobre como proceder nesse dia, horários, roupas, e até estudei as possíveis perguntas que me farão. Mas gostaria de um alerta sobre o que não posso falar de jeito algum. Olha, prezado ouvinte, não existe exatamente um código secreto do que não se pode falar. Existem, sim, situações que você precisa evitar durante uma entrevista. Trata-se de uma questão de formação. Para alguns, o que vou dizer pode ser feijão com arroz. Para outros, a solução para os problemas no trabalho. Já que estamos falando no que se deve evitar, eu diria duas coisas. Primeiro, se o momento que você passa na vida é difícil, não fale nada disso. Entrevista de emprego não é lugar para reclamar dos pais, irmãos ou situação social. Segundo, não tente falar sobre algo que desconhece. Você é jovem, está na fase de plantação. É a fase de plantação profissional. Não terá respostas para tudo. Por isso, não tenha vergonha de dizer "não sei", mas emende logo depois "mas posso aprender". Pense nisso, enquanto lhes digo: sempravante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.